É reto e sem risco, pegando a língua de fogo sem grilo. De qualquer jeito, de quase isso, de quase nada. É séria, é bruta, dissimulada. De nada serve sem ombro amigo, com febre confusa e um precipício. E quase tudo, e quase fujo, desvio seu riso e me antecipo. Sem rosto, sem vício, eu não existo. Não enxergo o final, interrompo o tempo aqui. Em você eu guio seus dedos, me inclino pro sim. Nem sinal, nem que eu queira compreender esse amor. Um tiro sem norte, fugindo a regra, dispara sem corte o nome dela e quase acerto o seu endereço. Descubro, derramo um nome nela. Sua boca, seu dente, o encarnado que corta e desmente meu samba armado, que quase inventa uma novela pra ter seu instante ao lado dela. Sem rosto, sem vício, eu não existo. Dedos, me inclino pro sim. Nem sinal, nem que eu queira compreender esse amor. É reto e sem risco, queimando a língua de fogo sem grilo. De qualquer jeito, de quase isso, de quase nada. É séria, é bruta, dispara sem corte o nome dela e quase acerto o seu endereço. Descubro, derramo um nome nela. Sua boca, seu dente, o encarnado que corta e desmente meu samba armado, que quase inventa uma novela pra ter seu instante ao lado dela. Sem rosto, sem vício, eu não existo. Thank you.